Você tem que se vestir com as melhores roupas, das melhores grifes. Carro potente. Aí a conta você sabe, né? Ela pode variar de 5 mil reais você gastar no camarote até o infinito, 50, 60, 70 mil. Cheio de mulheres bonitas, atraentes, bebendo das melhores bebidas. É só maldade, brutalidade, proporcionada pelos militares nas abordagens, as covardes. Tapa na cara pela cor e classe, manos mofando atrás das grades, sugando a morte na lata com crack. Mas tudo no mundo é vaidade, sem valor que tem pra sociedade. Atualmente atos de bondade, realizando recompensa mais tarde. Como cê quer agradar muitos olhares, sem o Galaxy navegando no tablet. Senta montado nas Kawasaki, peças de marca da tua qualidade, sem Lamborghini, Camaro, Ferrari. Casa de praia, festa no iate, whisky, farinha, balada com as partes. Eu quero é curtir o resto que se lasque. Quanto será que custa a liberdade? Será que aceitam o hipercard? É o dinheiro que move a humanidade. Status, fama e bop, destaque. O egoísmo da nossa cidade impede enxergar a realidade. O descaso na comunidade, na periferia, em vários lares. Sofrimento, dificuldades, famílias passando necessidades. Que muitos só sabem pelas reportagens dos parasitas do Jornal da Tarde. E outros disfarçam, fingem que não sabe. Mas atenção, pede piedade. O véu na cara dentro da garagem. Entra em choque, agressividade. Dos monstros criados pela sociedade. Sangue nos olhos, instinto selvagem. Daquele moleque com rodo e balde. Que no sinal gritou: aê tio, dá moeda por caridade? Aqui cê fala o que tem, não importa se faz o bem, sem status. Mas um fudido zé ninguém. Daí, se cê não tem, mas eu tenho o que eu quero. Egoísmo é o puro reflexo do mundo moderno. Aqui cê fala o que tem, não importa se faz o bem, sem status. Mas um fudido zé ninguém. Daí, se cê não tem, mas eu tenho o que eu quero. Egoísmo é o puro reflexo do mundo moderno. É foda ver as estrelas no palco, buiando o mic, vomitando mentiras, ostentando uma falsa imagem. Emocionada, pedindo mais solidariedade. Os bastidores dos desvios querem suas partes. Manipuladores conseguem que vários idolatrem. É foda saber quem é de verdade nesse mundo de falsidade. Qual aplicativo, programa que desmascare, que faça aparecer o Judas oculto em todos os lugares. Que finge remorso, mas apoia o apartheid. No cine pipoca se diverte com nossos jogos vorazes. Não somos culpados pela criminalidade. É seu egoísmo que injeta a crueldade, que faz moleque ter como herói Osama Bin Laden. Sonhar jogando um avião dentro do Projac, inteiro opressor na mira da sniper. Hehe, no pique contra strike, pra fazer madame borrar a maquiagem. Perdeu presenciar cena pior que nos jogos online. Que o estrago causado não cura com metiolate. Que não existe a carta, o monstro que renasce. Que cerca elétrico, 40 blindagem, não conseguiu impedir o ataque. Heróis tipo Mortal Kombat, soco, coronhada. Fatality. Enquanto o cifrão mover a humanidade, vai ter sempre uns querendo a maior parte. Vai ter sempre guerras em todos os lugares. Vai ter sempre sangue escorrendo em nome da vaidade. Enquanto não socorrer aqueles passando necessidade, vai ter sempre os monstros criados pelo egoísmo da sociedade. Aqui cê fala o que tem, não importa se faz o bem, sem status. Mas um fudido zé ninguém. Daí, se cê não tem, mas eu tenho o que eu quero. Egoísmo é o puro reflexo do mundo moderno. Aqui cê fala o que tem, não importa se faz o bem, sem status. Mas um fudido zé ninguém. Daí, se cê não tem, mas eu tenho o que eu quero. Egoísmo é o puro reflexo do mundo moderno. Aqui cê fala o que tem, não importa se faz o bem, sem status. Mas um fudido zé ninguém. Daí, se cê não tem, mas eu tenho o que eu quero. Egoísmo é o puro reflexo do mundo moderno. Aqui cê fala o que tem, não importa se faz o bem, sem status. Mas um fudido zé ninguém. Daí, se cê não tem, mas eu tenho o que eu quero. Egoísmo é o puro reflexo do mundo moderno.